Agora senta aqui perto de mim. Desta vez preste atenção sem me interromper. Já faz tanto tempo tento falar em vão. Viver contigo é impossível. Não tenho alegria, não tenho lágrimas. Nada existe agora, nem no futuro. Na tua armadilha eu também caí. O amante próximo tem meu lugar. Pobre coitado, que pena me dá. Quando fizer o amor, vai pedir mais e mais. Você dará, porque você é assim, sempre mentindo. É muito cômodo, já te conheço bem e não sofro mais. E se não acreditas, eu posso te provar. E esta vez você vai recordar. E agora deita aqui, como você já sabe. Não te enganes, eu não te quero mais. Você vai me desejar, bela sem alma.